agradar. Pois, meu bem, tu te enganaste, porque eu quero mais do que toque ao amor. Dar tudo o que tens para ficar mais perto, mais perto de mim. Mais, quero mais de ti, porque eu tudo dei para te ver mais feliz. Oh, oh, mais, quero mais de ti, a paixão intensa que eu sempre quis. Possas mudar, queria ver da tua parte um pouco mais de atenção. Desta vez é sério, prometo não voltar atrás. Se tu não me das ouvidos, eu vou procurar. Porque eu tudo dei para te ver mais feliz. Oh, mais, quero mais de ti, a paixão intensa que eu sempre quis. Oh, oh, mais. Mais feliz, oh, oh.

Canal 2 da Antena Web. See you.